Patambi, que é aqui, Canguá, sem identificação. Tabatango, Yankee Tango, contato radar, pasta de coral, chame quando é pronto para descida, o QNH em Salvador, 1090. Vou ir para a posição Mari, na chegada Mari, após até atingir condições visuais para prosseguir para 1070. Quem é que estão confirme a principal de enfermo? Quem? Tango desce para o nível 050, que é melhor no 090. Patanguí, Yankee Tango, após a posição ITAP, desça para 2.000 pés, QNH1900, e reporte para modificação das regras. ITAP desceu para 2.000 pés, ajustou no 0 e no 0. Salvador, Alfa que sou Charlie, bom dia. Alfa que sou Charlie, bom dia. Alfa que sou Charlie, solicito autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio principal, Finger 1. Porta no término, Alfa que sou Charlie. Patanguí, Yankee Tango, deseja vetoração para prosseguir para a pista 17. Negativo, vai modificar quando estiver no externo do 0, vai girar a base pela direita e vai no 7. Ciente, então aguardo solicitação de modificação. Tango solicita a modificação da presente, vai girar a base pela direita, pousar na missão. Whisky Yankee Tango, mantenha o eixo, região modificada ao ISO 0524, esse para 9500 pés, e chame a torre no 8895, QNH 1000. Whisky Yankee Tango, torre 25, aeroporto de base para final, pela direita 197, o Whisky Yankee Tango. Vai reportar na final da 17, o Whisky Yankee Tango. Torre Whisky Yankee Tango está na final da 1-7, baixado e travado. Whisky Yankee Tango autorizado, pouso, pista no 7, vento 090 graus, 049. Isso, pouso, Whisky Yankee Tango. Alfa X-Ray Charlie ingressando no pátio principal. Sede. Tango Solos 28, autorizado backtrack no corte 45 em frequência. Boa noite.